comando 3, 2, 1, 0. Passar igual para 043, chamando agora Santa Recife, 133, decimal 25, alterno 133, decimal 95, bom voo. 3625, 35 acima, boa. Plano 3831 no controle Salvador. Na identificação dessa via chegada bom, para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 014. Está direto bom aqui o Plano 3831. Meu Whisky Golf, você está estabilizado. Papá, o meu Whisky Golf agora torre 118, decimal 95. 118, 95, boa. Whisky Golf, você está estabilizado. Boa noite, Whisky Golf, chame passando externo, ajuste 1014. Tomaremos a nossa extensão, senhora, no externo é cancelar e prosseguir visual para pouso na 17. Ciente, reporte no externo então para modificação. Confiança. Externo para modificação, Golf Oscar. Ok, esse Golf Oscar, plano modificado agora aos 3.5, chame na final, que dá 1.7. Parece final 1.7, Oscar. P31 autorizado, decisão para 4.10, altímetro 1.0, 1.4. 4.014, 3.2.3. Falha, vamos. Golf Oscar Mistrado, livre pouso, 17, o vento é 090 graus, 132. Golf Oscar ciente, após o pouso, parqueamento, o hangar da Pai, é possível? Ciente. Fortaleza, 370 autorizado, venha pelo Lume 9 até Bangu, agora direto a Buco, direto Fortaleza. Decola da 1-0, curva esquerda no perfil da Momo, transição pro T. 5022 transponder, controle em 120, decimal 80. Fugiu, as outras chegam na hora faz. 9 Bangu, a Buco, Fortaleza. Momo, decola da 10 à esquerda, Momo pro T. 5022, 196, 096 no 09. Subida Momo, transição pro T, passando por código. Momo pro T, passando por código. Como é que chama o Beto 9? Golfiosca no sol aos 3-9. Tá livre o táxi até a Baeté. Azul 2795, descend to 5000 feet, altimeter 1014, reduce the speed 230 knots, track 2 o'clock, 9 miles, 7 bound, pass the 5 level 080 to 4000 feet, Airbus 220. Roger, descend 5000 feet, and reduce 230 knots, Azul 2795. Confirm the QNH, please. QNH 1014. 313, controle Salvador, sendo identificação desse avião, chegada a ponto, fora de voo 060, ajuste ao altímetro no 014. Então, 3831 está autorizado a final do procedimento de LF, chama 0, desce para 2, metais, altímetro 1-0 no 4, reporta estabilizado. Autorizado, 2014, vai reportar estabilizado, 3831. 2795, clear ILS 10 to 2000 feet at 1014, report established. Comandou, boa noite, Alta 3815. 38 no 5 para Guarulhos 340, pronto? Está pronto. Para Guarulhos, nível de voo 340, e eu peguei 1-0. Decola da 1-0, curva direita no perfil da L, letra mótica. 5027, transponder, controle em 120, decimal 80. Autorizou 340 para Guarulhos, a El Leda Mótima, 5027 é o 4 transponder, o Rio Pedro Lu 10, decola com curva direita. 12080 é o controle, Altan 3815. Edson, me pronto, noite. Obrigado. Final, Alfa Vista, 3. 8-3. Altan 3831, agora torre 118, decimal 95. 2-9-5, obrigado. Funcionamento 313, autorizado descida para 4.000 pés, altímetro 1-0 no 4. 4.000 pés, 1-0 no 4, funcionamento 313. Torre, Tan 3, 8-3, vamos embora. Boa noite, Tan 3831, livre o fuso, 0, 90, 0,90 graus, 1-3 nós. Azul 2795, all localizer course. Coordinata 118.95. 118.95, good day. Oi, caminhão, minha 3, 0, Fernando Passante, 5-3 na Salvador. Direita ainda, ponto de espera, 2295, ajuste 9-4, tem uma boa viagem, 3-0. Pode estar, 2-95, bravo. Salvador, 1096 na posição 09 para a pushback acionamento. Coordenação que pediu Paulo Chamitax, 1096. Coordenação chama a zero, sim, a gente mantém a ponto de espera. Uno no solo 50, direito 1211. Direito 1211, tá 3, 1, 3, 8, 3, não. Boa Salvador, boa noite, da 3831, Libro, passando. Combinado. 3831, Detetive Alfa, e o porte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, da 3831. A próxima Juliette está 3231. Gente, está 3231 no mantenente da Juliette. Vai manter, está 3231. Salvador, o voo do 096 agora para o táxi, tem alternado São Gonçalo com 3 horas de autonomia, 1-7-0 a bordo. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 4, tenha boa viagem, o 096. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1894, o voo no 096, obrigado, bom trabalho. 1895. É 3831, após o gol, ingresso Juliette, portão 7. Após o gol, ingresso Juliette, para o 07, tá? 3231. Ah, a porta está brisada. Jogando Zuna, descendo a 2, meu pé com 1014, o Xanay 63, 03, e a porta está estabilizada. 795, fala 57, direito no 211. Olha no 211, na direita. Só um instante, prepare a mão. Vamos. boa noite, é o Gol 1096, próximo ponto de espera da 10 na Índia, pronto para decolagem. Ali mantém pista 10? Aqui mantém pista 10, Gol 1096. 4, 5? 4 Lima. 4 Lima. Decola aos 5 nós. Chama controle, 120 decimal 8, tem um ótimo voo. 08, graças, beleza, bom. Salvador, boa noite, 663, 10, 30. 310, controle Salvador, contato na dama decolar, se quiser ver, sai da fuga, transição Caju para o meu voo, 350. Fuga Caju, 35, graças. Fortaleza 370 autorizada, via peso Lula 9 até Bangu, após Abuco, Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda no perfil da Momo, transição Fruti. 50 no meio transponder, controle em 120, decimal 80. 370, peso Lula 19, Bangu, DCT, Abuco, Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda na Momo, Fruti, acionado 50 no meio, controle 1208, para 3858. Correto, chame pronto no 2, pushback para mim. Tenta. Estou ILS, Xanel 6303. Oxanel 6303, chama agora a torre 118, decimal 95. 895, obrigado, até já, 6303. Oi, Salvador, boa noite, Xanel 6303, final ILS, pistão no zero. Pela 6303, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Escuta, Xanel 6303. Decola ao 2301, chave controle no 208, um ótimo voo. 208, obrigado, boa semana. Chave 6303, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 159. Achei o pouso autorizado, pistão no 0, chave 6303. Como? 096, contato radar na decolagem, suba via saída, mando tração frouxa, para o nível de voo 370. Atenção ao 370 na Momo 1096. Azul 4298. Azul 4298, autorizado direto do Luna. Desça para 217, está autorizado a sinal procedimento elétrico com o 0, reporte estabilizado. Altimetria remessa no 014. Tan 3305, controle Salvador. Sua identificação desse EV chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 04. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Ó, o Xané 63 na frente. 3310, chamar agora o centro Recife, 126.85, alterno 125, decimal 45. Grato, 2800. Sul 4298, estabilizado. Aí o 4298, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, Sérgio. Oi, Salvador, boa noite. O Azul 4298. Azul 4298, boa noite. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus, 12 nós, ajuste no 0 no 4. 1014, obrigado, pouso Azul 4298. Pouso 096, chama agora o centro Recife, 126.85, alterno 125, decimal 45. 685254, gol 1096. Secundário 1245, morro. Fox 3258 com 179, 3 horas de voo de uma pessoa. Direita Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 0 no 4, com boa viagem, 3258. Direita no ponto de espera 1895, com 1014, 3258. Sol 305, sol 305, sol 305, procedimento alerta do Sol 90, você para 2, 1, 6, altímetro 90, no 4, reporta estabilizado. Azul 782, da presença 81, desce para 3, 1, 6, altímetro 90, 1, 4. Duna, confirma o nível para descida. Azul B782, desce para 3 no 6, altímetro no 0 no 4, proa de Duna. Bem, curva na esquerda para o Edduna, desce para 3, o 0014 azul, 2782. Do 4298, Tactive Alpha, reporte antes das 10. Alpha, antes das 10. Ponte 0, pronto, 1-0, 3-2-5-8. 1-3-2-5-8. A livre, decolagem da 1-0, venta 1-0-0 graus, 1-5-9. 2-0-0, decolagem 1-0, 3-2-5-8. Decolada 18 e chame o controle 208. 208, 3858. Controle Salvador, tá 3858, passando 1200 pés na Momo Frotier. Tá 3858, contato na perna decolada sua, essa é a Momo Transição Frotier para nível 370. Via Momo Frotier para 370, 3850. O 58 pode ir lá Recife? É a Fortaleza? Boa, Bucu. Apresentar, vai direto Cóbito. Após o último teste, Cóbito. 3850, obrigado. estabilizado, até 3305. 3305, chama agora a torre 118, decimal 95. 895, obrigado, tchau. Espera que é bom. Quando o Guaraná chamou o controle? Além do 7202, São Pedro? Olimpo 02, sem clareza 5, assina a identificação dessa via chegada ao mar e para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 014. Chega aqui, precisamos ter um ataque. A disposição, se o senhor conhecer, é aproximadamente 700 pés de altitude, é, já na curta final, fique atento, aguarde a autorização de pouso. Gente aguardando autorização, já tá, já identificou a forte luz aí, para 3305. Sim, 3305, continue a aproximação, pouso autorizado pistão no 0, vento 090 graus, 139. Só confirmando, é do seu lado direito mesmo, né, o 3305. Afirmativo, então 3305. Sim, ok, obrigada, a gente vai informar aqui as autoridades competentes, obrigada. Nada. Para o 3305. 090 graus, 139. Gente. É, atrapalha bastante, viu? Tá, 3305, reporta aí, som. É laser, é foco de luz bem forte aqui na final. Ok, a gente vai reforçar aqui com a infraero pra gente ver se entra em contato com alguém e pra ver se reduz essas luzes pros senhores. Tá ok, muito obrigada, 3305. Salvador, Xané, 6303. Eu sigo, 6303. Sente formação Quebec, autorização Guarulhos. Aguarde quanto o restante prepara a Del, 6303. Tá, você escuta a Del, 6303. Escuta? Estabilizou o azul 2782. Azul 2782, chama agora a torre 198, decimal 95. torre 1895, 2782, obrigado, uma boa noite. Até a próxima. Salvador 3305, litrão na porta. 3305, tá aqui de Alfa, é o patente da gente. Alfa, antes da gente, é 3305. Então fica atento, ao seu lado direito, a forte luz que foi reportada pelas outras aeronaves que pousaram, as duas últimas aeronaves que pousaram, tem livre pouso pista 10, vento 090 graus, 139. Sente livre pouso, obrigado pela informação, 2782. Autorizado, Fátima no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 094, tem a 2R, tem a 3895. Está na 3305, mas espera uma torre. Puxa, ele é 6303, copia. Pronto, copia, 6303. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via peso 190. Fala da 10, curva direita, no perfil da Dael, Lida, Mótica. 5040, transponder, controle 120, decimal 80. Traversife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 4. 2685-2254-3285. 4020, confirma 120? 1208 e o transponder é o 5040. Opa, então vamos lá, transponder 5040, controle 1208, chamando 6303. Correto, 6303, chame pronto, 62. Chamarei no 62, muito obrigado. Juliette, portão 05. 2782, solo 28, libera a direita, solo 121, decimal 1. 121, boa. Voltando 3835, tá com a distância, se confirmar a 52. 2895, obrigado. Solo Salvador, boa noite, azul 2782, libera a direita. 2782, Alfa Kilo, Fat 3, 3 Romeu, 2782. Sente Alfa Kilo, Fat 3, 3 Romeu, 2782. Invariável decolagem, 3827, tá bem.